escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Estimados ouvintes, obrigados pela vossa companhia. São estes os segundos iniciais de mais uma emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Programa que é emitido no canal 1 da Rádio Antena Web às 19 horas aos sábados. Hoje, finalmente, chegamos ao encontro com os ficheiros. O que quer isto dizer? Quer dizer, quando gravamos as nossas intervenções, isto em termos técnicos, gravamos no ficheiro MP3 128 KB. Hoje é a emissão 128. Por causa disso, comigo está Carlos Bonaparte, outro locutor deste espaço radiofónico, que vai também falar na emissão deste sábado, 18 de maio de 2013, dia certamente marcado pela final da edição número 58 do Festival Eurovisão da Canção. Carlos Bonaparte, boa tarde. Nuno Miguel, boa noite. Obrigado pela sua intervenção inicial neste programa, que dirá mais aos nossos ouvintes, além da sua saudação muito especial. Esta é a edição número 58 ou 57? 128. Não, da Eurovision. 58. Tá bem. Para o ano vamos ter a primeira... Vamos ter a primeira edição do Eurosaguinho. Vai ser um evento... Um invento, vai ser um invento que vai trazer só... É tipo Eurovisão, mas Euroinvisão, estás a ver? Vai ser assim. Para o próximo ano... Eu estou a ver, não sei se o Carlos Bonaparte estará a ver. Vai ser assim... E coisas e tal. Vamos ter aí um grande invento, hein? Que se vai realizar em Cuba. Que é Baku, mas ao contrário. Baku foi no ano passado, este ano será em Malmö, na Suécia. Pois, está bem, mas é que se meu mal, não é? Se começarmos mal, não pode ser, não é? Tem que ser em Cuba. O Carlos Bonaparte terá alguma coisa em condições para dizer aos nossos ouvintes neste programa? Tenho. Faça o favor. Para lá ao fundo. Ao fundo? Não, tens que fazer a introdução. Ah, eu? Não é? Pronto. Já está. Obrigadinho. Ora, as aranhas do bruto. Ora bem, edição... Ah, já diz essa parte e tal, não é? O que é que diz aqui nos papéis? Edição 128, então... Ah, era o Fiat! Pois é, e também a edição do Fiat, é verdade. Também eu não lembro nenhum do... Fiat 128, mas com certeza Carlos Bonaparte terá havido determinada viatura. Podes pesquisar aí na Wikipédia. Não apetece. Pois, está bem. Tens de explicar aos ouvintes que música é que eles estão, se é que estão a ouvir, acho que estão. Se não estiverem a ouvir, passam a ouvir. Antena Live, a nossa estação radiofónica, que oficialmente está a portas no próximo dia 20 de maio, mas já está abrida. A verdade. Abre na segunda-feira, mas já está abrida. Exatamente. É a mesma coisa quando tu, sabes, imagina, quando tu constróis um edifício e ele já está construído antes da inauguração. É verdade. Pronto. E às vezes até é uma pré-inauguração. Esta é a pré-inauguração, sobre nós. Pode ser. Exatamente, é isso. Exatamente. Quem corta a fita? É corta a fita? A fita da inauguração. Eu sei. Vou buscar uma tesoura, espera aí. Bom. Para cortar a fita. Hoje, portanto, teremos a emissão 128. Teremos? Não, já estamos a ter. Enquanto Carlos Bonaparte se ausenta durante uns segundos para ir buscar a fita. É uma tesoura. E logo à noite, daqui a um bocado. Começará em Malmö, na Suécia, mais uma final da Eurovisão. Atenção, pessoal, vou cortar a fita. Hoje é um instrumento radiofónico. Acabou de cortar a fita da inauguração, olha. Cá está. Brá! Estão lá palmas das pessoas presentes e tal. Portugal não está presente este ano. Aparentemente estão a guardar dinheiro para o próximo ano, que faz 50 anos, que foi o primeiro festival na canção. Eu acho que eles não estão recuperados. Nós pusemos a guitarra em todas as músicas, estamos tão enjoados, ficamos sem inspiração. Eu acho que foi por aí. E a verdade é que há coisas no Festival da Eurovisão que... Não sei se viste as meias finais. Nada. Não. No ano passado houve algumas músicas que me prenderam. Este ano não... há umas músicas jeitosinhas. Mas ainda não houve uma que me prendesse a atenção. Mas... Eu só acho piada é aos possíveis, aos candidatos a vencedores. Já há vários. E aposto que vai ser a Noruega ou a Shakira a ganhar. Shakira, já não sei. É uma que parece a Shakira. O cabelo, a apresentação em palco. Será mas já não lembro que país é. Ucrânia, não, Rússia, não, Dinamarca. Não, não. É a Noruega ou a Shakira? Já não lembro do país. Eles dizem que há 5 candidatos: Dinamarca, Noruega, Rússia, Azerbaijão e Ucrânia. Então deve ser do Dinamarca, talvez. Bom, não interessa. Interessa é o que vamos ouvir de seguida enquanto eu baixo aqui antes na live. Porque há um país que eu... Coitados, eu não sei o que é que se passa com Montenegro. No ano passado, o que Montenegro apresentou foi através de Rambo Amadeus, uma música chamada Euro Neuro. Euroskeptic. Analfabetic. Try not to be hermetic. Euro, neuro, don't be skeptic, hermetic, patetic, analfabetic, forget. Bonito, não é, Carlos Bonaparte? Assustadoramente bonito. O assustadoramente concordo. Eu também concordo com o bonito. Euro, don't be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic, to stop change climatic, automatic. Euro, neuro, not be dramatic, bisapatic, abitacamacanacapatic, don't be euro, euro. Este ano, Montenegro apresentou isto. Mais assustadoramente bonito, Carlos Nuno Parque. Gostei da parte do grande cu. Eu quando vi isto, lembrei-me logo do Euro Neuro, vai para a parte da e é a questão que eu deixo. O que é que se passa com a música de Montenegro? Ou será com o país em geral? Não sei o que se passa, mas pronto. Poderia ser pior. Por acaso podia. Sim, não mas, é, mas podia ser pior. Já haverá músicas muito bonitas da Eurovisão. Não, mas este ano e no ano passado eu gosto disto. E não estás a ver, eles são vestidos de astronautas. E eles dois estão vestidos de astronautas. Mas é que depois de nascer um herói, não sei se sabes aquelas conferências de imprensa. Vamos deixar isto de música de fundo, que é bonito. Aquelas conferências de imprensa que antes do. Até há dois anos, os Homens em Luta. Os Homens em Luta fizeram o seu festival. Já deram o seu festival ainda antes da meia-final, durante as conferências de imprensa, que eram o maior chamativo, era a maior atração lá nas conferências de imprensa. E este que estamos a ouvir, a música chama-se Igranta, e o grupo Igranca, enganei-me, Igranca. E o grupo em causa tem a designação UCI, quem vê, claro que não vai saber. Estes UCI foram questionados sobre os 4 países que este ano decidiram não participar, que são eles, Portugal, Turquia, Bósnia e Herzegovina e... E que é, pá? Não sei. E mais algum, que eu agora não me estou a lembrar. E então ele decidiu destacar que país? Portugal. E diz o homem, são dois homens e uma rapariga. Três homens. E um dos homens falou sobre Portugal e disse, Portugal... Sabem qual é o maior monte negro de Portugal? São os testículos do Eusébio. Portanto, quando vem com essas piadinhas para a conferência de imprensa, não estou a ver qual é o seu intuito objetivo neste tipo de certame tão... E tão eclético. E qual é que foi a reação de da conferência dos jornalistas. Ah, essa parte em que tu dizes quando é que isso foi e que te acreditas, está bem. Ah. A primeira música de hoje vai-me fazer reportar ao ano 2010. E vai fazer, sobretudo, reportar a um dia que se assinalou há alguns anos 3 e 6, vão já perceber o 3 e 6, no domingo passado. Foi no domingo passado que me disto lembrei. Ah, foi. Que giro. 12 de maio de 2007. A Carlos Bonaparte, que terás a dizer sobre esta data aos amigos ouvintes da tua experiência de vida? Nada. Muito bem. Aquela parte que eu vi não interessa a ninguém, que é isso? Hã? Aquela parte que eu vi não interessa a ninguém. Mas que no ano passado já contaste isso, só que foi só na parte final do programa, nos últimos 10 segundos. 20. Pois já, pronto, mas coisa, está bem. No ano passado, há 6 anos eu vi. Foi um milagre, porque eu vi. Milagre. Pois a Fátima, no dia a seguir, olha, estavas na boa. Estava no meu caminho. 12, 13 de maio. Não, e não é isso. Foi no dia 12 de maio. 13 de maio ias lá à missa. Nessa semana foi dos dias em que estive mais perto do meu pai. Papai foi para a Fátima. E eu já estava em Lisboa no dia 12. Depois vou à Fátima. Era só subir um bocadinho. Sim, um bocadinho. E tá bom. Sim. Acho que se fosse a pé em 10 minutos lá chegava. Talvez 9. Sim, sim. No mesmo dia 12 de maio de 2007, aqui o Nuno teve a sua primeira verdadeira aproximação com uma pessoa, depois com quem, cuja relação com a qual... se prolongou durante 3 anos. E a verdade é que 3 anos depois, portanto há 3 anos, espero não estar a confundir os ouvintes, se estiver a confundir, melhor, no dia 12 de maio de 2010, e como este programa é feito de coincidências, por acaso há coincidências giras em relação a datas, havia tantos dias naquele ano para ela decidir ir ao dentista, e foi no dia 12 de maio, onde o dentista fica exatamente à beira do sítio do 12 de maio de 2007, no Porto. E no dia 12 de maio de 2010, lá voltei eu a estar lá. E eu, no ano passado, que tivemos uma emissão no dia 12 de maio, trouxe aqui um pequeno texto, acho que até tinha música de fundo, já não me lembro. Tinha, no Natal. Trouxe aqui um pequeno texto sobre o dia 12 de maio de 2007, por causa da manobra artificial que tínhamos visto naquele dia. Sim, mas foi explicar aos ouvintes. Está bem, já lembro. Está para saber que as pessoas aí, mas também percebem o que é que estou a ver, sim. No dia 12 de maio de 2007, que houve um pequeno evento com neve artificial, que as pessoas andavam lá a descer a rua, com armados em esqui alpino na Serra da Estrela. E 3 anos depois, exatamente no mesmo 12 de maio, eu estive lá novamente, desta vez sozinho. Mas há algo que, creio eu, no ano passado, creio eu não, tenho a certeza que no ano passado, quando falamos sobre a famosa data de 12 de maio, eu não falei sobre isto, e vou falar agora. É que, durante a consulta do dentista, da tal pessoa em causa, no dia 12 de maio de 2010, eu estive a ler uma revista que tinha na capa uma tal jovem que eu já tinha ouvido falar assim o nome vagamente, mas cuja verdadeira existência e história de vida desconhecia quase por completo. Dizia assim na capa, o fenómeno atual, uma coisa assim, Lady Gaga. Foi nesse dia que eu, ao folhear a revista, e acreditem que li o artigo inteiro, não foi só ficar com a capa, abri a revista e procurei o sítio onde estava o artigo sobre ela. E li o artigo inteiro sobre a Stephanie Joanne Angelina Germanotta, que mais tarde, diria eu, sabia que era a irmã gêmea de Carlos Bonaparte, separada à nascença. Li o artigo completo e foi aí que eu fiquei a perceber que Lady Gaga era um fenómeno não só em vendas, mas também de ideal, de apresentação de espetáculos. E até foi nesse dia que eu também fiquei a saber que é ela própria que desenha quase todas as suas roupas. É ela que projeta os seus espetáculos. E foi aí que eu também talvez tenha começado a ligar. Talvez não. Foi nesse dia que eu comecei um bocado a ligar-me em termos de ter atenção ao que esta jovem, portanto de 27 anos hoje, que fazia. Na altura tinha 24. E com 24 anos era... Parecia quase uma patroa do seu panorama musical, da sua, como é que se diz, das suas produções, o seu mundo, o seu comércio era comandado por ela, apesar dos 24 anos. E foi nesse dia, portanto, no dia 12 de maio de 2010, 3 anos depois, e 3 anos antes disto, depois de domingo, foi o que eu disse, que conheci a Stephanie. Conheci a Stephanie? conhecia a sua coisa. É. Ora bom, e eu pensei nisso e vou buscar, fui procurar o single que era mais próximo da cama data, de 12 de maio de 2010. Estarás a compreender a lógica. Não? O que é isto, miau? Miau? O meu gatinho. Sabes que isto na live passa a música muita gira? Pois, não. Por acaso não tem que ir de Gaga, não? Fui procurar o single que tinha sido comercializado na data mais próxima. Só que o single, que foi a 20 de abril de 2010, já passou aqui. Que é o Alejandro. Fui buscar o anterior, ainda bem que fui. O anterior foi lançado, imagina, no dia 26 de janeiro de 2010. Essa era naquela altura em que ela lançava um single que era 3 em 3 meses, não era? Sim. No dia 26 de janeiro de 2010, curiosamente também o dia de aniversário de uma rapariga que eu viria a conhecer alguns meses depois. Na altura eu tinha feito 15. E no dia 26 de janeiro saiu este single. O título tem a ver também com uma coisa que aconteceu entre nós. Não foi no dia 26, mas deve ter sido no dia 26 de janeiro. Terá sido o quê? Segunda, 22, 29, 28, 27, terça-feira, talvez. Eu aposto numa terça, que desses? Pode ser terça-feira. Pode ser terça. Deixas? Eu deixo. Acho que 26 de janeiro de 2010 foi uma terça-feira. Pai, eu faço já contas. 2, sábado 9, sábado 16, sábado 23, sábado 26. 26 foi uma terça-feira. E foi algo que aconteceu não no dia 26, mas talvez no dia 16 de janeiro, entre nós, ou no dia 23. Mas acho que foi no dia 16, 10 dias antes do lançamento deste single. Que tem exatamente a ver com o título. Que foi uma conversa entre mim e Tito, e mim, nós e nós. Vós, tu, nós, connosco, vós, convosco, coisa. É que giro. No telefone. É que eu te contei várias histórias que tinham acontecido. E tu ficaste ali a ouvir um sábado à tarde. Não sei se estão aí, mas se calhar não. E foi uma conversa prolongada e algo chocante até para ti, que estavas parvo, que na altura até disseste, ah, se quiseres parar a rádio durante uns tempos, pois para e tal. Aconteceu 10 dias antes, exatamente por um telefone. A música que vamos ouvir, por ter estas ligações, que era a data, que era aqui o locutor, é trazida pela Lady Gaga com a Beyoncé. Foi um dos muitos casos em que talvez eu esteja errado, porque eu admito, quando, porventura, estarei equivocado nas minhas análises musicais, que é... Parece que há muitos casos em que quase são obrigados a trazer alguém para os seus singles, a criar duetos para ter algum sucesso. Vejo tantos... Agora já não sei tanto. Mas via tantos duetos, e a Lady Gaga, que não precisava, nem a Beyoncé precisava, mas pronto, juntaram-se, que é para vender mais. O single, que faz parte do álbum da Fame Mansa, lançado 26 de janeiro, o single que foi lançado 26 de janeiro de 2010, chama-se Telephone. Pode ser. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Oh, petrol station. Tonight I'm not taking no calls, cause I'll be dancing. Já que estamos de volta ao 20, depois desta musiquinha bonita, o telefone. Sabes que na altura o vídeo acaba com to be continued, vou dizer continua, e eu na altura fiquei à espera que houvesse outro vídeo e continuasse aquela história. Ah, bem. Ou seja, essa parte do. E acho quando que é nesse... Afinal já não, vinha, não é só de mim, está bem. Acho que é nesse vídeo que vão para um bar, no vídeo do telefone, um bar que pertence a um português, lá nos Estados Unidos. Ah, que fixe. Continuando. Sabes que esta música foi escrita para Lady Gaga para a Britney Spears? Eu soube. Mas na altura Britney, não, mas soube depois. Mas a Britney não aqui, só gravou depois do sucesso que fez com a Lady Gaga. Mas claro, nada comparado, porque a Britney Spears não teve... De facto, pronto, não tinha voz para aquilo, a rejeição não foi toda desajustada, porque realmente a Britney Spears não é o registro dela. O I Need a Doctor também não era para a Scarlett Gray, foi para quem? Isso é para a Rihanna. Ou era para a Gaga? Agora estou na dúvida. Isso é para a Rihanna, porque a Rihanna tinha gravado o Love the Way You Lie. Uhum. Estraga os planos, estraga. Sim, continua. Ora bem, vamos aqui ver uma música do meu mítico ano e daí não é. A música é de 98, mas eu conhecia já em 99. Estou em 98. Temperer, com a cantora Maya. Ela que tinha uma música mais tarde com o Ricky Martin. Private Emotion, lembra-se dela? Private Emotion. I feel you tonight. E era para a Lady Gaga, o Any the Daughter. Era? Bem parecido. Sabes que é essa música da Maya e da ou seja, Contemporary, eu gosto especialmente desta música. Em termos de batida, ela até começa com uma batida muito parecida. Pum, pum, pum, pum. E depois aquilo, não sei aquilo está... Como é que chama a música? Já disseste? Não. Olha esta! Como é que chama a música? E a música como é? Então vou ter que tirar isso, não vamos ouvir repetido. Certeza que é isto? É esta, é. Então vamos baixar que é para manter os suspense. Ah. The Temporary com Maya, If You Buy This Record. Mas não deve ser uma música. É. Música. É. Continua. Record Will Be Better, ou como é que se chama a música? Está muito giro. Agora foi uma coisa desengraçada. Ah, bem. Mas pronto, esta música eu conhecia em 99 já. Ainda fiquei a pensar esta. A ter a live andou bem na Antena Web, e pronto, e esta música, sabes, fica-me associada àquelas alturas em que eu ficava doente em casa, porque em 99 fiz muitas gripes e não sei o quê, e eu via um canal para mim mítico, que é o Sol Música. E esta música passava no Sol Música, mais na MTV. Não estamos a falar da mesma. Private Emotion é música de quem? Maia com o Ricky Martin. Não é a mesma. Não é a mesma? Não, o Ricky Martin é com a Meia. Meia. E esta é Maia com a Y. Pronto, mas é a mesma. Também é Meia, precisa ver. É Meia-Meia. E não é Meia, e não era a Meia com o Ricky Martin, era o Ricky Martin com a Meia, a música do álbum do Ricky Martin. Eu sei, é a faixa número 8. E esta é Maia mesmo, com Y. Tá bem, The é. Tapering featuring Maia, era mesmo o nome do, do grupo italiano de music and dance. Music and dance. Music porque dance, é que, dance music. Tudo então, isso para dizer por música. E essa música, o ritmo tem a ver com a coisa? Não tem nada a ver, não sei. Não tem, não é para... Tem, tem. Não, não, não, não é preciso. Não, um bocadinho. Não, não, pronto, está bem, só um bocadinho. I'm kinda busy. I'm kinda... Eu disse que ia fazer isso. Mais. Tá bem. Tens que... Eles chegaram ao sucesso europeu. Tens que mudar os medicamentos. Em 1998, com um single Feel It. Não foi com este. Tá bem, foi com outro single, mas... Com um sample dos Jacksons. Can You Feel It? Depois veio o segundo single... Ainda em 98, if you buy this record, your life will be better. Portanto, se comprares esta gravação, este single, a tua vida vai melhorar. Carrega o nome para um single. É um bom nome. Que foi baseado na grande Madonna. Because we are living in a material world, and I am a material girl. E eu conhecia por causa do... E ela, na altura, me parecia que esta música tinha... Porque eu já tinha ouvido a Material Girl. E pronto. Sabes quando é que eu ouvi a Material... Só um pequeno parênteses. Sabes onde é que eu ouvi a Material Girl? Bem, em 92, 93, na Cidade FM. Ou na Rádio Cidade, aliás. E depois? Pronto. Muito bem. E depois conheci, eu ouvi esta música, era assim, ah, que giro, isto é, parece a música da Madonna. já para aí, 99, pronto, foi quando ouvi esta música. Devo dizer que não ia gostar muito deste grupo, por acaso nem sabia deste Tempera com Maia, mas o Feel It foi baseado nos Jacksons, Can You Feel It? Esta foi baseada na Material Girl da Madonna. Também admira não escolheres a Hammer to the Heart, foi baseada nos ABBA, Gimme Gimme Gimme, a Man of the Midnight. É fixe aproveitar a música dos outros para depois fazer outra coisa. É sempre melhor do que dizer que a música é deles. A minha está bem, está bem, mas isso não queiras comparar com o fundo deste mundo. Que bonito. Foi bonito essa, o fundo deste mundo. Ah, queres ouvir a Antena Live, que é para fazer publicidade? Ah? Ah, já acabou aquela música. Pois, eu vi. Isto tem os nomes das músicas e a coloração. E agora está um bocadinho desconfigurado, porque isso aí muda para Antena Live Intervalo antes do tempo. Ah. Continuando, a música... If you buy this record, your life will be better. E escolhia porque... Escolhia porque faz-me lembrar... Responde, aí temos ritmos que respondem, não é? E faz-me lembrar também aquela altura em que eu... Esta em que eu estava mais ou menos adoentado, estava um bocado... Aliás, não era só por aí, eu mesmo nos fins de semana assistia a esta... E, mas entretanto, quis voltar... Ou seja, comecei a gravar... Tomei de casa e tal. No dia 2 de julho de 1999 comecei a gravar as minhas cassetes de vídeo. Demorou muito, mas consegui apanhar esta música. Foi para a 11ª cassete, mas consegui apanhar esta música. Na VH1 já. Mas... E para mim continuam a ser os três canais. Só há um canal que eu gostava também de ter acesso e não tenho, que é o Viva. O Viva é para mim também um grande canal de televisão. O Viva e a Deluxe. Mas pronto. Estes três canais que eu tinha, de todas as formas, eram canais muito fixes. MTV, o Sol Música e a VH1. E, de repente, o Sol Música começa a desaparecer, digamos assim, não é? Aliás, o Sol Música coexistiu até 2003 com a MTV. Depois é que a MTV, quando foi a MTV em Portugal, eles correram com o Sol Música. E sabes que esta Antena Live faz lembrar muitas vezes o Sol Música. Não me faz lembrar de todo, porque há músicas aqui mais recentes, não é? E depois também porque... pronto, porque não está por ordem linear, como estava o Sol Música. Não é? Quem ouve... E não tem-se o homem a falar. Só um indie. Sábados, às 10 da noite. Não são música. Pois não, mas tem os reclames da rádio. Que são dois ou três. Mas as músicas, tu, se quiseres reparar, e quem depois ouvir a partir do dia 20... Dia 20 não falta muito, é só depois de amanhã. Está bem. Mas algumas pessoas já têm o link. O dia 20 foi escolhido por propósito, por causa do 20 de junho? Não. Foi escolhido porque... Porque era uma segunda-feira, porque o canal supostamente abriu no dia 1 de maio. Mas uma coisa que acontece aqui é... Repara, a música vai acabar. Pronto, ela vai acabar, como acontece com todas as músicas, vão acabar. Isto, assim, não vou dizer que toca tipo CD, porque não é exatamente como CD. Mas há sempre aquele, um silêncio... Porque as faixas têm um silêncio. Olha, como agora está acontecendo. Por acaso agora não aconteceu muito. Não, por acaso, mas há alturas em que acontece. E é assim, toca música, sobretudo daquela altura, anos final dos anos 90, princípios dos anos 2000. Por acaso, essas duas estamos aqui a ouvir. Uma delas até mais para 2006, 2007, a outra é mais para 89. Mas pronto. E então, digamos que esta música, eu tenho um gosto especial em ouvi-la. Porque ela, por um lado, faz lembrar o salmo de música e, por outro, faz lembrar também, por isso que também a coloquei aqui, faz lembrar um bocadinho aquilo que é agora a Antena Live. É uma mistura de um canal televisivo do qual guardas boas recordações e saudades e com um projeto teu que vais estrear daqui a dois dias. Que melhor música poderia representar esta coisa? Pois, é porque... E tu, muitas. É porque é aquilo que eu digo. E eu tinha ideia... Conheces a música? Pois conheces. Passou na primeira... Toy Soldiers! Já passou aqui! E na primeira edição do European Dome 20? Ah, já passou. Então é do... Pois é do... Então é do... É do European Dome 20 que conheço. Ficou... Na recente posição, mas acho que foi no nono lugar ou décimo. Logo na primeira edição foi, do... Nunca passou aqui. Foi no European Dome 20. No entanto, foi mesmo por aí que eu conheci. Aí foi através do programa. Já viste? Já fiz alguma coisa boa na tua vida. Agora vou fazer uma má. Agora estou pequenino. Agora não fazes programa porque é uma vibrão. Também não fazes. A canção número 2. Agora é uma vibrão. Tenho que dormir depois. E só duraram 98 a 2000 também. Mário Fargueta, Alex Farofi e Maia Deix. Sim. Maia, não é meia do All About the Money? All About the Money... Por acaso também acho que é 98. É. Continuando. Do álbum chamado Seven Sisters. Continuando. Faixa número 4. Eu gosto muito desse álbum. E então... sabes, é como te digo. Essa música... É inexplicável que ela ganhou desde o videoclipe, porque eu ao princípio associava, porque o videoclipe tinha alguma coisa a subir, tipo, ao som da música, a subir e a descer, aquilo mais parecia uma bola de basquete, é uma mancha de cor, e para mim, pronto, é assim que as coisas funcionam, não é? Então ao princípio aquilo parecia que era uma bola de basquete, depois parecia que estava alguém, pum, pá, pum, parecia, é assim que eu associava a música. Não sei, eu sinceramente, esta música está carregada de simbologia para mim. E pronto. Sabes que eu tenho que ser. Pronto. Quem ouvir vai perceber, não é? Portanto, não vai ser segredo nenhum. A maior parte das músicas foram escolhidas por mim. Não se todas. É, tu ouves por mim. Não, mas não todas. Algumas foram escolhidas por outros membros da rádio. Mas a maior parte foi escolhida para mim. Tenho que confessar que neste dia só ouço a live praticamente. A tal música que eu gosto, praticamente. Portanto... Não é? E depois é assim, que eu gosto, atenção, algumas nem por isso, mas a verdade é que fizeram sucesso, por algum motivo. Por exemplo, tem aqui a Get a Superstar. Get a Superstar! A mim não me diz nada essa música. É Maia. A mim não me diz nada, praticamente. Mas... Press e... Mas pronto, mas como fez sucesso, eu coloquei aqui. Mas sabes, tem aqui músicas tem aqui músicas de quando eu nem sequer tinha 3 anos. E eu lembro-me delas perfeitamente. E pronto. E então, é como te digo, são coisas... Ouvir Antena Live para os dias tem sido excelente, sem dúvida, não é? Pronto. Mas, e essa música, Temporary com Maia, deixa-me muitas recordações. E ganho agora uma simbologia nova. Não é Temporary com Maia que a música se chama? Pois não. Então porquê é que dizes essa música Temporary com Maia? Porque tu vais dar o nome da música, vais me corrigir, vais dizer, não, a música chama-se Record, não sei o quê. Estás à espera disso, não é? Tu gostas que eu coisa. Olha, vês silêncio e tal, tipo, acaba o videoclipe, a imagem desaparece assim, faz fade out na imagem, e depois é que aparece uma coisa qualquer, depois volta a aparecer, estás a ver? Estás a ver? Há um intervalo, estás a ver? Depois estou a ver, estás a ver? Volta a aparecer, depois já começa outro videoclipe, com a imagem a fazer fade in. Estás a ver? Estás a ver, não estás? Estou. E mais? Como é que chama a música? Como é que chama a música? Se tu compras este disco, a vida vai melhorar, não é? A música chama-se If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. É a canção número 2 deste programa que vai passar já a seguir ou ainda vais madrar? Vai passar já a seguir. Está bem. The Tempering com Maia e esta coisa. Está? Pronto, aos sábados ficaram a saber que foi isso. Agora é que vamos ouvir a música. I want you to stay. Há fases na nossa existência do universo que não são propriamente simples, agradáveis, sorridentes e bonitas. Voltemos a 2010, quando, e algo que já se tinha iniciado em novembro do ano anterior, 2009, eu fiquei sem o meu emprego na altura. Também no final de 2009, mas depois ao longo de 2010, fiquei sem a minha rotina habitual. Atividades artísticas, diga-se. E com elas, também se foram quase todos os amigos que eu tinha. Eis que no final de março também deixei um estágio jornalístico que havia iniciado pouco antes. Eis que em fevereiro tive a oportunidade de ser, não prometido, mas pelo menos conversado, uma série de atuações musicais num determinado restaurante, em que se baseou só num dia e depois não houve mais e o próprio restaurante até fechou. Eis que mais à frente, já em julho, deixei de ter um estágio, um estágio numa instituição universitária que também tinha iniciado pouco antes. Eis que antes, em maio, deixei de ter a relação que tinha já desde 2007 e que foi referida na primeira intervenção. Eis que também, em julho, tivemos derrotas familiares em termos futebolísticos, num torneio. Eis que, em agosto, perdi um familiar relativamente próximo. Ao longo do ano, e também algo que se repetiu em novembro, houve ameaças telefónicas e até episódios de violência. E já no fim do ano, em dezembro, houve um projeto musical, até europeu, que me foi negado com uma certa indelicadeza, até uma determinada rudez. Ao longo deste ano, 2010, houve algo que também atrapalhou uma amiga minha que ela poderá considerar negativo. Isto, e vim eu a saber 2 anos depois, no dia 17 de março de 2012, que uma colega pronunciou a frase que não esqueci, 2010, o ano que não deveria ter existido. E, nesta perspectiva, essa tal outra minha amiga também, em 2010, considerou que havia algo que não deveria ter aparecido, que não deveria ter existido. De que é que estou a falar? Estou a falar de conversas que tinha com ela ao longo de 2010, e ela acompanhou praticamente todos os episódios que contei aqui, em que ela me contava que no seu posto de trabalho, estava um amigo, um colega de trabalho, estava sempre a reproduzir a mesma música, durante dias, é que a música acabava, e ele voltava a colocar a música de início. E depois outra vez. E depois outra vez. Tanto é que ela chegou a uma certa altura e comentou isso comigo, a dizer que não estava muito agradada com o panorama, o contexto, a situação, o ambiente, locais. A música foi lançada em 2010, no dia 9 de agosto, e foi referida já aqui por um Carlos Bonaparte na intervenção anterior, que já estava a estragar o esquema. Mais um dueto do Eminem com a Rihanna. Esta música, que até era para ter sido gravada pela Skylar Grey, foi gravada pela Rihanna, ao bocado até trocaste as coisas, a ordem das coisas. Faz parte do álbum Recovery, e eu acho, na altura, aliás, acho que comecei a conhecê-la por causa precisamente da conversa com a minha amiga, que disse que eu ia do início ao fim do dia. Eu comecei a conhecê-la depois, e desde logo achei piada ao título. Adoro ou amo a maneira como tu mentes. Fico a pensar, será que há mulheres ou homens que sabem que o companheiro, cônjuge, estão constantemente a mentir e... Cônjuge? O que é cônjuge? Ou cônjuge? Cônjuge? Disseste cônjuge? Cônjuge, pois. Companheiro cônjuge. Ou companheira estão sempre a mentir e adoram. Não se importam. Deixam estar. O vídeo que é violento até chegou a ser proibido em certas partes, em certos países, inclui um ator de uma série que eu acompanhava muito, até uma certa altura, depois deixei de acompanhar, quando voltei a ver já não percebi nada, e que terminou precisamente em 2010. Acho que não, foi no dia 2 de junho de 2010, terminou cá em Portugal, na Fox, que chama-se Perdidos, Lost. Não percebeste a coisa. Um ator do Lost, que é o protagonista deste filme. Além do próprio Eminem, da Rihanna e de uma senhora de lá que já não lembro quem era. A música chama-se Love the Way You Lie, como já disse. E sabes que eu já tive os probleminhas com a minha companheira por causa disto. De estar a mentir. O problema... Ah, Gertrude, sabes? Irmã da Gorda. O problema é que está um bocado difícil separar-me dela. Divorciar-me dela. Até porque não somos casados. A música do álbum Recovery, de 9 de agosto de 2010. Eminem e Rihanna, mais um dueto, vão cantar Love the Way You Lie. Lie. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Depois desta introdução, com a maior parte, ainda vai dizer mais alguma coisa. Não, estava a pensar que quando ela... Tu mentiste, meu maroto, tu mentiste. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. I love the way you lie. Sim. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. Because

Vamos ver aqui a Stay e a Pour It Up, right now. Vamos ver a Stay. Muito bem. Em termos rítmicos, não tem muito a ver com a Love the Way You Like. Então não vai escolher. Tem a ver com o artista, está bem. Então vou escolher a Right Now, vês? Não. Isto não é. Tem que ser uma que te diz, não é só porque sim. Então até mais fácil do que isso é da Amondes. Bem, é Stay ou é Right Now, que ao menos é mais um dueto. Já que estamos nos featuring hoje. A Lady Gaga featuring Beyoncé, The Temper featuring Maya, Eminem featuring Rihanna e agora a Rihanna featuring ou Mickey Echo ou David Guetta. Mickey Echo. Eu gosto mais da Stay. Então vamos escolher a Stay. Pronto, tu não deixas a escolha de Amondes. Chegou a número 1 num país que foi o... Acho que foi o Reino Unido. Canadá, foi o que eu disse. Nos outros andam ali 2, 3. Ora bem. Eu escolhi esta musiquinha. A música da Rihanna com Mickey Echo por vários motivos. Unapologetic. Vamos começar por cima por aí. Sem querer, foste ao ponto que eu ia primeiro. O álbum. O álbum foi um dos que eu vi ser mais aguardados. Até fiz o Nós e o Mundo sobre isso. Eu lembro. Foi um dos álbuns que eu vi mais ser mais aguardado. Até vi uma versão deluxe que custava 255€. Mas foi só sobre o álbum dela que falaste na altura. Então. Não me lembro, mas achei que falaste mais coisa. Ah, devo ter falado na forma porque lhe criticaram o facto de não se venderem álbuns e não sei o quê, porque eles não têm qualidade e a prova é que tem a Rihanna. Pronto. E a Rihanna, que é uma cantora que vai mantendo mais ou menos uma linha... Marco Paulo. Sim. Vai mantendo mais ou menos uma linha... Qual é que passou antes? Eu não lembro. Não sei. Há uma gêmea. Tu és tudo o que eu preciso. Sim. E então, digamos que esse álbum foi para mim um dos grandes exemplos de como quando se consegue fazer um álbum íntegro. E vá, um bom álbum, pronto, dentro daquele género musical, um bom álbum. Agora, tinha que ser com dedicação, tinha que ser com promoção, claro que se não há promoção. Se os artistas lançam um álbum novo todos os anos, como é que eles querem que as pessoas tenham dinheiro para comprar sempre discos deles? Não dá, não é? Mas achas que os artistas são mais preocupados com a venda de discos e singles ou com os concertos? O dinheiro que ganham nos concertos? Não, mais preocupados com os discos. Houve uma coisa, a maior parte destes artistas... Financeiramente, achas que os artistas ganham dinheiro o ano? E estão mais preocupados com o quê? Não, mas rapaz, eles... Os concertos. Mas para uma coisa, eles nos concertos sabem que ganham. Eles não estão preocupados, estão preocupados é com os discos. Ainda por cima agora, estão muito preocupados com isso, com o tempo da internet, há muita gente com a fazer isso. Pois, mas eles são preocupados mesmo por causa disso, porque agora há muitas pessoas a comprar CDs. E depois repara... Mas faz quase diferença. Eles ganham dinheiro nas outras coisas, não é nos CDs. Está bem, mas as editoras são mais preocupadas com os CDs. Está bem. Não são as editoras também trazem os concertos nem nada. Não, mas estão preocupadas, estão. Se não estivessem preocupadas, não mandavam abaixo no H-Upload. Pois é. Nem faziam a fita que algumas fazem. Então as portuguesas são especialistas. Pois, claro. Isto é desde a SPA, AFP, como é que era outra? Piada eu dizer, adoro a maneira como tu metes e tu respondes sem remorsos. Que é a unapologetic. Não tem remorsos. Está a pensar... a Capora, nem sei como é que se chama, mas a Capora fechou há pouco tempo vários sites. Alguns deles partilhando música, porque afundam toda uma indústria. E porque não sei o quê, e porque ganham muito dinheiro enquanto os artistas ficam a pedir, ficam a vender CDs na rua, ou como quiser. Enfim. E há toda essa coisa, eu lembro-me de dizer, já não se vendem discos como antes, não é? Se os artistas lançam discos todos os anos, e já chegou a haver casos em que alguns artistas lançam mais do que um disco no mesmo ano. Já aconteceu isso. Que eu não sei como é que é possível, mas pronto, tudo bem. Quer dizer, depois não se podem queixar. E depois é isto assim, a Rihanna lançou este disco em 2012. Eu acho que o ano anterior que ela tinha lançado um disco foi 2010, acho que e de repente surge... O ano anterior? Sim. Acho eu, não tenho certeza. Do Unapologetic? Sim. Foi 2012. Tonk Tonk. Foi 2012 esse disco? Foi. Engraçado, mas então ela já começou a lançar singles em 2011. Em 2011, sim. Ah, já estava a ver. Pronto, olha, foi uma exceção à regra, então, no sentido de lançar dois álbuns no mesmo ano e é um deles que tem muito sucesso. Não, se é... O Coiso? Sim. Como é que eu disse o nome do álbum agora? Talk That... É 2011, não é 2010. Ah, disseste 2012? Porque era o que estava aqui, mas também já vinha de antes. Percebeste? Pronto, sim, mais ou menos. Não, conheço. Um Aude, 2010. O Talk That Talk, 2011. E o Ana Paula Check, 2012. Está bem, pronto. 2009, Rated R. Ela faz propósito, ela lança 23 de novembro, 16 de novembro, 21 de novembro e 19 de novembro. É para o Natal. Pronto. Se calhar por isso também tem um sucesso. A partir de 2009 começou a lançar no... na segunda metade de novembro. Pronto. Mas... mas pronto. E então? Este disco... Eu acho que é o melhor da Rihanna. E tem aqui algumas coisas interessantes. Este Stay, que ela canta com Mickey Echo. Que foi? Mais um título que faz lembrar o Repental 20. Shakespeare Sister. Não sei se estão lembrando. Stay with me. Chegou o número 1. Não sabia. Mas a música é bonita. Mas onde é que viste esse título? Ah, Stay. Já percebi. Foi. Stay with me. Estou lembro. Não é Stay With Me, a música chama-se sim, Stay, Stay, é da Shakespeare Stay. Ah, pois é. É o mesmo título. Exato. Devia processar a Rihanna por ter escolhido o mesmo título. Exatamente. Mas quem escolheu o título até nem foi ela, foi o Mickey Echo. Que é isto? É Finlândia na Eurovisão ou o quê? Não, é... Nine Inch Nails. Sim. Sabes que esta música foi escrita originalmente pelo Mickey Echo e por outro amigo britânico. Aliás, o Mickey Echo é britânico. E eles não sabem como, disse ele à Euronews, não sabe como é que a Rihanna conheceu a música. Sabe que de repente... Como é que tu sabes isso? Como é que eu viste isso na Euronews? Porque eles têm um espaço de música, acho que é o Lemag. Mickey Echo, exatamente. Mickey Echo e Justin Parker. Justin Parker escreveram isto. Pronto. E de repente eles recebem uma chamada do manager da Rihanna, não sei o que, ela gostaria de gravar esta música com eles. Com ele, com o Mickey Echo. E assim foi, pronto, o Mickey Echo escreveu, aliás, gravou esta música com ela e tal. Música está muito gira, eu gosto muito desta música, se bem que eu acho que a Rihanna, na altura também devia estar um bocadinho alucinada com alguma coisa, ainda devia estar a passar o efeito de alguma coisa ainda, porque ela está assim, o Girl Rush e tal, uma coisa. Aquilo só mesmo pondo aquilo a 55 mil Hz é que uma pessoa consegue ouvir a voz da Rihanna, digamos... mais ou menos normal. Falavas da Lady Gaga, que lançava 3 em 3 meses. Esta do Stay foi a 7 de janeiro. A Power It Up foi 8 de janeiro. Pois, tá. A primeira comecei a single, acha que vamos ouvir, e o Power It Up para digital. Pronto. Para rebaixamento digital. Rebaixamento faz-me lembrar a divisão do Beira-Mar e olha nisso. O que faz-me lembrar que esta semana houve um certo clube que perdeu duas coisas por bem, dois. Mas como eu ia dizer... E ontem à noite perdeu o título dando de volta ao Porto. Quem foi? Não sei. Mas como eu ia dizer... É que no sábado foram até ao Porto, perderam 2-1 já aos 91 minutos. Vamos ouvir essa música. Na quarta-feira foram até à Holanda, que fizeram uma viagem tão grande para perder também 2-1 nos contos. Digamos que essa música da Rihanna com o Mickey Echo. Tumba, 2-1. Ela é especial porque. E ontem à noite, vieram outra vez ao Porto. Porque, aliás, até contrasta um bocadinho porque é uma balada. E quem ganhasse era campeão. É uma balada. Não, foram perder. É. Gostam. É semana e entre sábado e sexta. Em 7 dias perdem 2 títulos e meio. E quem sabe amanhã vão perder outro. Quer dizer, não sei o que é que se passa com. Nem sei como é que eu jogo lá, mas não interessa. Deve ser o Camão. É, eu acho que é o que nem dele. É caçar um e com ele. Há dias assim, não é? Ou há semanas. Pois já, há semanas assim que nos deixam sem títulos. Acontece. Estavas a explicar bem. Mas tomaram muitas equipas, chegaram onde o Benfica chegaram. Ora está. E o resto é letra. E o resto é como este. Nós, quanto muito... E o resto é como este. Quanto muito, somos segundos. E o resto é como este. Quanto não dariam para ficar sequer, às vezes, até em terceiro. E o resto é como este. Não. Mas pronto. Mas o que eu ia dizer? Esta música eu escolhia porque... Sabe, eu desde há uns tempos para cá tenho gostado muito da postura da Brienne em termos musicais. O que foi? Não gosto, pá. Não atino com essa Brienne. Não sei o que eu já falo. Desde o música que ela gravou, que até tem um sample da Brienne, da Avril Lavigne. Agora estão aqui a fugir o título do nome da música. Não interessa. Pronto, não interessa. Fica-te para um stay. Pronto, e este stay, vamos ouvir então este stay. É uma música. E depois também reporta uma etapa nova da Rádio Internet. Porque as mudanças começaram a ser feitas. Adivinha lá em que dia? No dia 4 de janeiro de 2013. Não. No dia 7. De janeiro. Exatamente. É o dia deste single. Exatamente. O dia 7 de janeiro foi o dia em que começaram a ser programadas as mudanças que hoje vemos aqui. Apesar de não estar tudo como era suposto. Ainda há páginas por colocar, ainda há emissões disponíveis, ainda há programas sem... No dia 4 de janeiro fomos jantar para um pouco, deste ano. Não me recordo, acho que não. Eu acho que sim. Talvez. Estava a pensar se dia 7 foi segunda-feira. Foi. Está bem, então fomos. Pronto, e foi de facto, ou seja, mas apesar de tudo tem sido... Ah não, pois fomos, mas fomos sexta-feira. Eu 4 de janeiro, 7 foi uma segunda, claro, 4 foi uma sexta. Eu lembro que nós até fomos, estávamos e gravamos aqui a emissão, mas, vamos jantar. Eu lembro, comecei a falar na Gabriela. Exatamente. Pronto. Mas é, e esta música leva-me a esta nova etapa. É uma etapa, depois é uma etapa em que eu também já estou mais maduro, quer como pessoa, como locutor, como diretor. E pronto. E esta música, ao mesmo tempo que é esse presente, também é esse passado, porque sabes que houve uma altura que era muito para as baladas e era muito... Não sei. As músicas que mais me ficaram marcadas foram músicas mais calmas. E daí esta música também fazer o seu sentido, pronto. Porque é uma música mais calma, não é? Mesmo até para o próprio registro da Rihanna. Registro da Rihanna. É uma música mais calma. Não é muito habitual a Rihanna ter registros musicais deste género. Baladas, não é? Pronto, é isso. Foi por isso que escolhi esta música. Vamos ouvir lá. Esta música faz-me reportar a uma amiga minha, mais nova das Azeites, que admira muito e qualquer coisa que eu vejo da Rihanna. Ultimamente é mais a Lana Del Rey, que ela virou-se mais para a Lana. Olha, sabes que a Lana Del Rey fez um plágio? Ai, o caraças! O videogame não é original dela. Então? É de uma grega. Ixi, já o soco. Também que a música é mais feia que se... Eu dou-te um exemplo. Este vídeo... que foi dirigido por uma Sophie Muller. O que é que protagoniza? A Rihanna. Olha eu. A Rihanna nua. Que fixe. Com uma nuvem de água e tal. Além de ser droga, o que interessa é mostrar o corpo. E, não há Rihanna para mim. Ficasse lá para uns barbados, ficava bem. O que é isto? Kovács Kati... isto já passou aqui. A festa é a festa. Canção número 4, título... Stay. Intérprete... Rihanna. Com... Mickey Echo. Orquestração... Rick Rasmussen. life could be so fabulous. Tenho algo para te contar. Podia já ter contado há mais tempo, mas vamos recuar àquele ano famoso. O tal que diziam que não devia ter existido. Em 2010, sabes? Fala para mim. Não falas? Então ouve. 2010 se viu para aproximar dos meus parentes mais próximos, dar valor, ou mais valor do que aquele que eu devia ter dado. Do que aquilo que eu dava e que devia ter dado até então. Serviu também logo desde os primeiros dias do ano para me ligar a uma certa rádio na internet. Acordei, no fundo. Acordei em relação às minhas ocupações e em relação às pessoas e passei-me a ligar, se tinha dispensado os outros, passei-me a ligar aos amigos, menos, mas os que realmente interessavam. Sabes aquela expressão? Acordei para a vida. Costuma dizer o povo, sabes? Deves saber, não respondes. Outro ponto positivo tinha sido o ficar mais livre. Tinha ficado sem as rotinas até então, ficado sem o emprego. Estava mais livre, mais disponível para aquilo que eu quisesse fazer e para as pessoas que me quisessem como companhia. 2010 viu também entrar num jornal pela primeira vez. É certo que eu disse, quando falei contigo há pouco, é certo que eu disse que foi um estágio jornalístico que só durou pouco tempo. Durou 2 meses, mas pelo menos tive a oportunidade de ter esse estágio jornalístico. Tal como aquele começou no final de abril e acabou meio de julho, numa instituição universitária, é certo que foi curto, mas tive a oportunidade de trabalhar numa instituição universitária. E houve pontos positivos e momentos bem conseguidos. Aquele torneio de futebol que eu te falei, sabes? Deves saber. Perdemos. Ainda há algum longe da final, mas, pela primeira vez, eu tive a honra e até o orgulho de representar a minha família com a camisola histórica deles e representei o nome da minha família num evento esportivo. Já em agosto, um mês depois, numa pequena viagem que fiz, conheci uma rapariga marca canaveses. Curiosamente, nasceu no dia 26 de janeiro, o dia do single de uma música que já ouvimos aqui hoje. Se tiveste ouvido o programa até agora, fala comigo. Falas. Está bem. No mar conheci uma boa menina, que ainda hoje, em certa parte, é uma boa referência. Já em novembro, tive a oportunidade, pela primeira vez, de protagonizar um concerto com músicas minhas. Foi dos momentos mais especiais que eu tive. E foi bonito. Não me lembro de ver lá. Um ano preenchido por reencontros. todos eles positivos, diga-se. Reencontrei muitos amigos, e alguns até familiares. Já não vi há muito tempo, e com quem tive conversas agradáveis. E um ano que terminou, já na penúltima semana, eu iniciar-me num emprego. Lembras-te quando eu comecei no emprego? O emprego que ainda, até hoje mantenho. Estás a ouvir eu falar para ti? Não respondes? Eu sei, eu devia ter contado na altura, em 2010, mas olha, estamos já em 2013 e conto agora. O que é que eu posso fazer? Não posso contar 3 anos. Não posso recuar, não consigo. Ao menos estou a contar-te agora. E tu deves-te lembrar, tu acompanhaste isso. Tu, além dos morangos com açúcar ao fim da tarde, foste a maior companhia, a companhia diária que eu tive naquele ano. Mas repara que, entre tanta solidão, a quantidade de coisas bonitas e positivas que eu disse agora. Se fosse a contabilizar, se calhar ainda eram mais que as negativas. Já reparaste que, em vez de me queixar do que passei mal, é bom ter um equilíbrio, ou de preferência até dar maior ênfase e destaque aos momentos positivos que tive durante aquele ano de 2010. Agora questiona tal minha colega. Será que foi o ano que não deveria ter mesmo existido? Na minha perspectiva, claro. Cada um tem a sua experiência, não achas? Deves achar. Lembras-te? Foste tu. Tu eras a única companhia que eu tinha em tantas horas de solidão diárias em casa. Eras tu a minha companhia diária. Porquê é que não respondes? Bem, pelo menos, tal como na altura te disse, hoje também te digo. Não me deixes. Não saias da minha beira. Não me deixes. Ou como dizia aquele que foi eleito o melhor belga, o maior belga todos os tempos pela própria população da Bélgica, o Jacques Brel, quando em 1959, por acaso num single lançado no dia de aniversário do meu pai, em 1959, o Jacques Brel cantava Ne me quitte pas. E é o que eu te digo. Não me deixes, ó parede do meu quarto. Não falas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de appelé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Estamos de volta, caros ouvintes, e esta emissão é o quê? Intervalo. Ah! É o podcast. Estamos de volta, caros ouvintes, e estamos de volta para um momento também, ele sério. Deixa eu só acabar aqui o reclamo, ok, para ver o que vai seguir. Um momento sério. Por acaso, não foi um momento sério, mas foi um momento giro. Pronto, agora podes... então podes tirar o som de fundo aí da... A música até é romântica. Olha, ouve ali sozinho. Mas podes... Pronto. momento sério também. Porque, pronto, aqui uma alusão aqui ao nosso escolher. À série que eu falei ao bocado. Exatamente, pronto. Sabes que... Há pessoas a ouvir em direto, os corpos estão a ver. Ora bem, o momento também é sério e já vamos perceber porquê. Só me falta uma referência: é que Nem Aqui Te Pá foi a música do genérico, mas cantada por uma rapariga que ainda vou descobrir quem é, de uma série brasileira que eu já vi este ano, A Presença da Anitta, que já é 2001, mas só vi este ano na Globo. E a música que dava mais vezes durante os episódios e a música que acompanhava o genérico inicial era Nem Aqui Te Pá. Ah. Sabes que em português esta música é algo como Não Me Deixes Pá. Não sei o que, não sei o que. Não Me Deixes Pá. Pronto. Ora bem. E uma música que fez parte de uma montagem que fizemos em 2012 com o nosso amigo João Isidro. É verdade. Nem Me Quite Pá. Ora bem. Vamos a uma música chamada Jesus Malado. E que é de um cantor chamado Serge Lama, que eu passei até 2013, que se chamava Jacques Correia. Porque ele tem um registro vocal muito parecido, no sentido de tom muito grave, muito sério. Ai, já sou malado, não me quita pá, passo que eu já sou malado. Já não fumo pelo, não sei o que e tal, já nem fumo, já nem bebo, já nem como, não me quita pá. E depois vinha descobrir que era o cantor Serge Lama. 14 anos depois, de 59, em 1973, surgiu Je Suis Malade, nome do álbum e o nome da faixa número 1. Já agora sabes que este tema, nós ouvimos a versão de 59, não foi? Sim. Pronto. É a música que eu tenho. É porque é começa com piano. Então ouvimos a versão de 71. Foi o que eu disse. Mas se quiseres, arrasta a de 59. Não, queres? Já passou, deixa lá, pronto, para a próxima. Não, se quiseres, arrasta a de 59. Mas a de 59 não é tão bonita. Pronto, é de 71, mas o original é de 59. E cantava originalmente em Valão. Desculpa, em Flamengo. Valão é. Qual? Não Me Quite Pá? Sim. Mas é de Je Suis Malade, estavas a falar, mas também. Eu sei, mas Não Me Quite Pá foi cantado originalmente em 59 em Flamengo. Quanto ao Jussi Malade, é o cantor francês. E foi um dos grandes cantores daquela altura. Sabes, esta música é muito especial, porque eu conhecia por um professor de francês, curiosamente. Ele emprestou-me uma cassete que tinha esta música. E este 72, é que ouvimos, 20 de junho, não tem no Vês? Exatamente, foi por aí. E então, este Jussi Malade, diz-me muitas coisas. Primeiro, uma delas é, pronto, a música é bonita e tem um tom grave, que eu gosto de músicas emotivas. Depois é assim, esta música... Sabes que eu quando ouço esta música, eu sinto falta... Ou seja, aliás, não sinto falta de alguma coisa. Eu sinto falta de alguma coisa que esta música me ajuda a compreender. E sinto falta desde 3 de março de 2012. Não sei, alguma coisa... Seja, imagina que tens o teu corpo, não é? E imagina que daqui... Agora estou vendo, mas imagina que daqui aqui... Falta alguma coisa, que sentes que falta alguma coisa estranha, não sei explicar. É um vazio tão grande no meu corpo, sei lá, não sei explicar. É uma coisa. E esta música, como que ajuda, como que coloca alguma coisa aqui, ajuda a perceber. Não sei explicar, é algo tão, tão, tão difícil. E ao mesmo tempo, esta música faz-me recordar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito solitária. E este Jussi Malade fazia-me companhia nos finais de tarde de 2003, 2004. Enfim, até mudar de casa em 2005. Foi, de facto, uma mudança muito grande também. Mas essa não teve grandes consequências. Essa não teve grandes consequências porque eu até gostava daquela casa. Portanto, foi sido uma para passar para outra. E este Jussi Malade... Digamos que eu descobri-o por sempre para essa cassete e tal, e essa música acabou por ganhar essa simbologia porque já na altura me completava em vários aspectos, no sentido de haver alguém que me compreendia. Foi nesse ano também, mas não, enfim, foi um bocadinho antes, mas também chegou esse ano, a primeira vez que eu amei na vida. A viste? E a primeira vez que eu amei na vida, tive uma desilusão. Pronto, porque não era correspondido. E também faz lembrar uma altura da minha vida em que... Como é que eu posso dizer? Sabes que eu... Há uma das poucas coisas que me arrependo na minha vida. E uma delas foi envolvendo-me com uma pessoa, porque ela gostava de mim. E eu não gostava dela, mas... Como calculava que não fosse ter mais, que não fosse ter ninguém na vida, pensei, bem, deixa-me cá aproveitar os meus momentos da juventude para que mais tarde nem possa dizer que tive uma namorada, não sei o quê e tal. Aquilo durou dias. Mas foi suficiente para marcar para o resto da vida, de certeza. Porque foi um arrependimento tão grande, foi uma coisa tão inexplicável. E esta música, mais uma vez, ajudava-me a sentir compreendido. 2007... Foi também um ano complicado, não é? Para mim. Foi o ano em que as coisas na universidade se começaram a complicar. Tive o princípio de uma história, mas também alguns dos momentos mais dramáticos, porque o facto de eu não ver veio ao de cima. Enfim, discriminações. E não por falta de, não por minha parte, mas porque me discriminaram. E mais uma vez esta música esteve lá. Para me fazer sentir compreendido. De alguma forma, esta música vai-me acompanhando sempre porque me faz sentir isso mesmo, compreendido. E faz, quando eu chego ao fim da música, eu sinto-me aliviado. Isso permite-me olhar para a vida de uma outra forma. Permite que eu olhe para a vida com um sossego, com, olha, isto, o mundo quase que acabou. Não é? Mas afinal está tudo bem. Porque a parte, não sei se ouviste a parte final da música. Não? Não. Pronto. A música, a parte final é daquilo. O homem desespera de uma maneira, e o instrumental acompanha aquele desespero todo. E depois chega ao fim e está tudo bem. Fica aquele silêncio. Depois... sim, pronto, fica esse silêncio. Fica aquele segundo silêncio que a gente volta ao mundo real, recupera. E está melhor, mas e está tudo bem. Houve os pássaros a cantar, houve o cão a ladrar, houve, sei lá... Houve um silêncio, que é uma coisa que é estranho, mas é, também se ouve. E essa música acompanha precisamente em todas essas etapas. É um bocadinho como o nome Kit Pá, só que o nome Kit Pá não me deixa, não me liberta desse desespero. Faz-me sentir, aliás, nem é bem tanto compreendido, faz-me sentir mais resignado. Por isso é que eu não ouço tanto. Mas eu já sou malado, sim. Ouço bastante, mesmo por isso, porque é uma música que me faz sentir compreendido. E chego ao fim e fico aliviado. Pronto. E digamos que esta é uma daquelas músicas. Se eu tivesse que fazer um CD para ouvir quando estou triste, quando estou em baixo, ou quando estou inquieto, ou alguma coisa, aquilo que eu faria, uma das músicas que eu colocaria era esta. Porque chego ao fim e sinto-me compreendido. Sinto-me mais aliviado. E pronto, apesar de tudo, agora olho para a vida de uma outra forma. Há pouco falaste no ano 2010 e tal, ano bom, ano mau, o que é que será que podia ter existido ou não. E agora olho para a vida de uma outra forma, mais positiva, apesar de tudo. Há pouco, todas as minhas escolhas têm a ver com isso. Sim, está bem, mas sim, mas há pouco falaste mais sobre isso. Ah! E a verdade é esta, digamos que eu agora olho para a vida de uma outra forma. E aí a rádio também teve um papel muito importante. Porque, não sendo ela o princípio da minha autoestima, foi ela que, de facto, consolidou essa autoestima. E, enfim, essa aprendizagem toda que eu tive nestes 3 anos. Ah, bom, quase 3 anos e 5 meses. Hein? Quase. Ou se preferirem 3 anos, 4 meses e meio. O que é que foi? Quase 4 meses e meio. Amanhã já são meio. Está bem. Pronto. E é isso. Daí que... Esta música seja muito especial para mim. Numa emissão em que escutamos Lady Gaga e Beyoncé com um telefone, The Tambourine featuring Maya com If You Buy This Record, Your Life Will Be Better, deve ser a música com o título maior que ouvimos neste programa. Depois escutamos Eminem e Rihanna com Love the Way You Lie. Rihanna e Mickey Echo com Stay. A quarta e última música com duetos. Depois, quatro duetos, chegou o Jacques Brel, versão de 1972, Nikita Pá 2. Acabei de dizer, 20 de junho de 1972. É a mesma coisa. Engraçado que eu escolhi duas músicas de 2010 e depois recuei. É verdade. 38, não, quer dizer, para o original, 61 anos. 51 anos. Já revendo no Maquito Pai, fecharemos com o... Quantas? Lama? Serge Lama, com Je Suis Doente. Je Suis Malade, do Serge Lama. Num dia 18 de maio de 2013, que faz 6... 8 anos... 6... 8 anos, que foi uma quarta-feira. E tu, como é que sabes isso? Deixa-me perguntar. Ah, como é que sabes isso? Porque foi o dia da final da Taça UEFA Sporting CSKA em Alvalade. E foi o último dia em que a minha turma 12º se reuniu, fomos todos para fomos para aí 15, 20, para a casa de uma amiga minha e estivemos lá a jantar. Foi a primeira vez que eu comi uma lasanha das boas, que depois fui comprar várias vezes ao mesmo sítio. Foi aí, nesse dia que conheci. 18 de maio de 2005, já lá nos juntamos para ver o Sporting a perder a final da Taça da UEFA. Ah, pois e no dia 18 de maio de 2011, faz hoje 2 anos, o Porto jogou com o Braga também na final da Taça da UEFA, com a Europa. Pois, só que aí infelizmente ganhou. Um dos portugueses tinha ganhado, não é? Está bem, mas quem ganhasse o Braga para mim era fixe. Agora E hoje, 18 de maio de 2013, no mesmo estádio, no mesmo dia, ano diferente, no mesmo mês, quando jogar no Porto e Braga, vai disputar outra final europeia. Ah, é? Da rugby. Sim, da Liga dos Campeões do rugby. Ainda na Cup. Está bem. O que é que eu te ia dizer? Quer dizer que vamos embora e voltamos na próxima semana. Vamos embora, pá, vamos ao Festival da Eurovisão. Já começou. Ah, mas já começou, pois vamos é. Vamos chamar os cachorros e o que é que vai ser hoje? Uma francinha. Vamos. Ah, não, hoje vai. Ah, coisa. Hoje vai ser uma sueca hoje. Já me despedi. 25 de maio cá voltaremos a comentar as tristezas da Europa. Demissão não aceite.